O Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, CODEFOS, realizou na noite desta quarta-feira sua 12ª reunião do plenário. Dessa vez, o encontro, realizado no Centro de Recepção de Visitantes da Itaipu Binacional, foi voltado para empresários que desejam investir no Paraguai. Participaram diversas autoridades, entre elas os diretores da Itaipu dos lados brasileiro e paraguaio, o presidente do Banco Central do país vizinho, além dos ministros da Indústria e Comércio e da Fazenda do Paraguai. Os empresários conheceram uma lei que permite a instalação de indústrias montadoras que utilizem a mão de obra e recursos do país vizinho. Para o presidente do CODEFOS, Danilo Vendrúsculo, a participação do empresariado iguaçuense é importante para incentivar os investimentos no Paraguai. Essas são oportunidades que qualquer país pode explorar. Já temos lá Japão e China que já vem fazendo esses investimentos. E nós, o objetivo do CODEFOS é levar essas informações e essas oportunidades para o empresariado do Paraná que queira fazer investimentos lá. O presidente do CODEFOS acredita que Foz do Iguaçu será beneficiada com a instalação de indústrias no Paraguai, principalmente no setor de logística. Foz do Iguaçu, hoje, inclusive no levantamento que o professor Carlos Paiva tem feito, que é o estudo que ele está fazendo para o CODEFOS, e, que é o PDE, que é um Plano de Desenvolvimento Econômico com visão para 2040, um segmento que ele apareceu e se destacou, até então não muito comentado, é o setor de logística, e principalmente na área de transporte, até porque nós temos o transporte de cargas, que ele é feito passando pela fronteira, com tanto transporte de cargas para a Argentina, como para o Chile, como para o Paraguai, e mesmo dentro do que o Paraguai está objetivando, que é uma saída para o Pacífico através do porto de Iquique, no Chile. Então, nós teremos um grande fluxo de cargas, de transporte de cargas, que tem o projeto da segunda ponte, como tem o projeto também do novo Porto Seco Trinacional, e tudo isso é para dar vazão e para dar atendimento de logística para esse desenvolvimento e esse crescimento que vem acontecendo no Paraguai. Danilo Vendrúsculo destacou ainda a relação histórica que Foz do Iguaçu tem com o Paraguai no comércio e recentemente na educação, ressaltando a importância do país vizinho ter sua economia fortalecida. Nós entendemos que Foz do Iguaçu, com esse processo de crescimento do Paraguai, ele se beneficia diretamente através desse segmento de transporte, como também na prestação de serviço, de educação. Nós temos a UNILA hoje em Foz do Iguaçu, que é a Universidade Latino-Americana, que recebe estudantes jovens de todos os países da América Latina, e isso, esses jovens vindo para Foz do Iguaçu, eles terão que ter moradias, irão consumir, irão em supermercados, compra de necessidades básicas, e tudo isso é forma de fomentar a economia. Como também, hoje, nós sabemos, há uma interação, a população paraguaia de Cidade Leste fazem compras em supermercados em Foz do Iguaçu, utilizam serviços médicos e como outros serviços, restaurantes. E como também existem brasileiros que fazem suas compras do lado paraguaio e vice-versa. Ou seja, há uma interdependência econômica que ela é cultural na nossa região. Isso vem de vários anos. E o que nós precisamos efetivamente é sermos indutores e facilitadores desse processo de interação econômica e fazer com que a região toda se desenvolva. O processo de industrialização do Paraguai foi fortalecido após a inauguração do novo União de Transmissão de Energia da Itaipu Binacional até a região de Assunção, capital do Paraguai. Com um novo sistema que aumentou o poder de consumo de energia, o Paraguai é hoje o país com maior capacidade de geração de energia elétrica limpa por habitante do planeta e ao menor custo do mundo. Durante a reunião, também foi apresentada a expectativa de crescimento da economia paraguaia, que este ano deve chegar a 13%, conforme dados do Banco Central do país. Maurício Freire, para a CBN Foz.